casamento. Almas gêmeas se procuram, pondo fim ao sofrimento. Quem diz que o amor se cura com o tempo, se enganar em pensamento. Almas gêmeas se procuram, pondo fim ao sofrimento. Te queria

Banda 007. Voltar, quem me dera. você quem roubou meu coração. Penso em você toda noite, todo dia. Eu não sei como eu vivi todo esse tempo sem você. Ainda sinto tua cintura em minhas mãos, o teu corpo quente se apertando contra mim. Impossível não querer mais uma noite inteira de amor. Totalmente dependente do teu toque, seu calor. Acordar do teu lado te dizendo fica amor. Teu cheiro, tua pele, teu cabelo me alucina. Não dá mais pra aguentar. Ai, ai, ai, você se apoderou do meu coração. E já não tem mais jeito, não. Te amo e te desejo cada dia mais. Ai, ai, ai, desesperado por ouvir a sua voz, dizendo bem perto de mim, eu te amo cada dia mais. Jorge Moraes e Companhia. Agora eu quero chamar a minha companhia, Luciana Magalhães. Foi você quem roubou meu coração. Penso em você toda noite, todo dia. Eu não sei como eu vivi todo esse tempo sem ter você. Ainda sinto minha cintura em tuas mãos, o teu corpo quente se apertando contra mim. Impossível não querer mais uma noite inteira de amor. Totalmente dependente do seu toque, seu calor. Acorda do teu lado te dizendo fica amor. Teu cheiro, tua pele, teu cabelo me alucina. Não dá mais pra aguentar. Ai, ai, ai, você se apoderou do meu coração. E já não tem mais jeito, não. Te amo, te desejo cada dia mais. Voz, dizendo bem perto de mim, eu te amo cada dia. DJ Marujo, Banda 007, Banda Kenner. No primeiro instante era amor. No momento em que a gente se encontrou, no segundo instante vi que era você. Já te amo tanto sem te conhecer. É que nos meus sonhos você é linda. Sua mente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras vidas. Eu vou te amar nas outras vidas que virão. É que você nasceu pra ser minha. Vamos dividir uma casinha. Numa cama dormir de conchinha. Deus abençoou a nossa união. E os anjos cantam nosso amor. Vi que era você. Já te amo tanto sem te conhecer.

Produção e mixagens, DJ Marujo. Não, não vale a pena perder o amor, que pena, não posso não. Não consigo não. Quero a nossa vida. Vamos conversar. Lima. Keila Lima. Seja lá onde eu for, lembrando dos teus olhos, dos teus beijos, vou estar. Preciso do teu amor. No vazio desse quarto eu não posso mais ficar. Você não sai jamais aqui do pensamento. Vai